Olá, ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Chiptuning aqui no canal 1 da Antena 9. Edição para terça-feira, dia 19 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso Chiptuning vai trazer-vos grandes músicas e variadas. Grandes em todos os sentidos, aliás, grandes no sentido, na qualidade, e noutras, noutros casos, não, não de todo. Por exemplo, a música Elysian Tune 3, um Commodore 64, 6581R4, dos Zardax, tem 6 minutos e alguma coisa. Já a Natagasuki tem apenas 2 minutos e 50. E o tema dos Save States, Anime Killer, tem apenas 57 segundos. Vamos depois acabar com mais uma daquelas músicas fantásticas. Aqui não conseguimos saber qual é que é o intérprete, mas a música é bem conhecida. Bad Romance. Quem a cantou foi Lady Gaga, em 2010. Quanto à música, é claro, baseada em chiptuning. É num sintetizador de chiptune que se construiu esta melodia. Vamos ouvir, mais uma vez, faz-me recordar até um bocado pelo menos um dos tons e o eco aplicado faz lembrar da música do Sonic e os jogos do Master System. Ouvintes, fiquem bem, um bom dia para todos, ou boa tarde neste caso, e até amanhã para mais uma edição do nosso Chiptuning. Até amanhã, ouvintes. We'll be right back.